Gravando. Bom, deputado Paulo Teixeira, esse fim de semana a gente viu o ministro Gilmar Mendes querendo criar mais um fato político e, do outro lado, o Roberto Setúbal, presidente do Itaú, dando uma entrevista para a Folha, baixando a bola. Qual o balanço aí desses últimos dias do grau de fervura da política? Olha, nós temos que ter um olhar um pouco distante, né? Senão nós ficamos muito envolvidos pelo momento, né? Neste olhar mais distante, eu acho que nós temos que localizar alguns aspectos muito positivos da conjuntura. O primeiro aspecto é que todas as centrais sindicais se uniram em defesa do mandato da presidente Dilma Rousseff. Outro aspecto muito positivo são os setores empresariais, né? Nós temos o principal empresário da área do álcool, por exemplo, já há mais tempo disse, olha, o rumo está correto, o rumo da presidente Dilma Rousseff está correto. Depois, o Trabuco, agora o Roberto Setúbal. E antes um pouco deles, a Firjan e a Fiesp. Então, todo o setor empresarial, ele também desloca desse clima político ruim e indica que o caminho é a manutenção do mandato da presidente, que esse impasse, esse pedido de impeachment, vai levando a um impasse que afeta negativamente a economia. Na frente da mídia, a própria Folha também se despregou dos demais aí, Acho que a Folha, me parece também que o Globo, teria, a organização Globo também teria se despregado dos demais, né? Mostrando um clima diferenciado e que também não querem continuar na direção da manutenção desse impasse político, né? Em relação ao Gilmar Mendes, eu me lembro daquela história das vivandeiras, né? Do tempo dos quartéis, que eram políticos que viviam nos quartéis pedindo pelo golpe, né? Nós temos hoje políticos que vivem nas instituições de Estado pedindo para que lhe desdêem algum argumento contra a presidenta, né? Então, tem um ministro do TCU, que milita, antes inclusive que o seu voto seja analisado pelos seus pares, de um órgão auxiliar da Câmara, quer dizer, toda, inclusive a decisão do TCU terá que ser submetida à Câmara, né? E o ministro Gilmar Mendes também contribui com as vivandeiras agora, né? Quer dizer, ele que aprovou as contas da presidente, ele agora coloca em questão as contas da presidente. Aliás, ele aprovou com um discurso em que ele xingou aqui o GGN, o dia. Ah, foi? No ar, né? Ah, é? E quando ele. E o fato dele ter aprovado e agora reabrir demonstra que ele também se deixou envolver por esse clima, não é? Qual que é a questão do Tribunal de Contas e qual a questão do TCE, né? O Tribunal de Contas, eles agora querem dar um status de altíssima gravidade a uma prática que até então eles mesmos toleravam. Ora, se eles deixarem de tolerar, eles terão que dizer, olha, doravante não aceitaremos mais essas práticas, né? Práticas que foram adotadas no governo Fernando Henrique, o Tribunal de Contas não nada disse, que foi adotada, foram práticas adotadas nos dois governos do Lula e o Tribunal de Contas nada disse, e práticas foram adotadas também nos governos nos primeiros anos do governo da Dilma e o Tribunal de Contas nada disse. Em relação ao TCE, eles estão questionando a contribuição de algumas empresas para a campanha que estão envolvidas na Lava Jato, né? O fato é que essas empresas fizeram contribuições legais para o PT e para o PSDB. Não é? Então agora eles começam a questionar como se houvesse alguma ilegalidade nas contribuições feitas ao PT. Não é? E o empresário, não é, do jeito que ele disse, eu contribuí porque eu tinha medo de perder contrato. Ora, mas ninguém o pressionou, ninguém o fez tomar essa decisão. Está, né? Subentendido. Tá, o que o Gilmar também não toca é na questão central. Ele sentou em cima de um voto que acabava com o financiamento empresarial, né? E o financiamento empresarial, na minha opinião, é um problema para o nosso país. Então, eu acho que o que está acontecendo agora é que as pessoas, né, a oposição, muito esse circuito Aécio, né, PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, esse circuito está procurando uma razão para não deixar a presidenta governar. Eles começaram com aquela ideia de recontagem dos votos, mobilizar uma máquina para ver se o sistema funcionava. Nada foi questionado em relação ao sistema. O fato do Aécio não ter conseguido desenvolver nenhuma outra bandeira explica essa insistência dele na bandeira do impeachment? Eu acho que sim. Eu acho que o Aécio ele não se conformou com a derrota e desde então ele tenta inviabilizar. Ele tentou inviabilizar a posse da presidente, agora tenta inviabilizar a continuidade da presidente. Mas, na minha opinião também, o PSDB se colocou nesses meses num caminho que se mostrou um caminho perigoso, né? Um caminho, de um lado, de um discurso muito radicalizado, um discurso com conteúdo de ódio, né? E, por outro lado, na prática, na Câmara, votando uma série de matérias que eles defendiam no passado e que todo mundo está vendo que, se forem implementadas agora, inviabilizarão o orçamento. Agora, a reação do meio empresarial, de parte da mídia hoje, de parte do judiciário também, mostra que há um erro de enfoque deles julgando que o Brasil está similar ao de 64. O país, em termos democráticos e conceito democrático, ele parece estar bem mais maduro do que em qualquer outro período. Né? Eu acho que tem uma maturidade democrática no Brasil e me salta os olhos também a serenidade que a presidente tem conduzido esse momento, né? Quer dizer, é um momento em que eles estão numa linha muito irresponsável, a oposição está numa linha muito irresponsável, mas ela, de uma maneira serena, né, tem conversado sobre os temas do Brasil e conseguido também ajudar a sair desse impasse. Paulo, você que está de São Paulo e está em Brasília, a gente queria que, com olhos de São Paulo, você explicasse um pouquinho Brasília, principalmente, digamos, aquele tiroteio de informações que vem. Por exemplo, a gente pega o Palácio do Planalto, fala-se em conflito com o Michel Temer, de repente você tem ministros, que nem o Rosseto, desmentindo formalmente, em on, esses conflitos e declarações atribuídas a fontes do Palácio, colocando fogo. Está faltando uma unidade interna, digamos, é muito conflito interno, ou as fontes do Palácio são superestimadas pelos jornalistas aí? Olha, Nassif, eu acho que as fofocas, né, atribuindo conflitos dessa natureza, elas também servem ao jogo de desestabilização, não é isso? Eu não acredito que nós consigamos, né, superar esse momento longe PT e o PMDB, mais propriamente o PMDB do Temer e do Renan. Nós não temos condição alguma de superar esse momento sem ter uma forte coesão com eles. Né? E eu acho que esse deve ser um esforço da presidente Dilma Rousseff. Né? E acho que ela tem feito. Eu recentemente participei de uma reunião de vice-líderes, ela estava também, e ela reforçou muito o papel que ele está tendo. Então eu acho que tem um nível de fofoca grande. Por outro lado também, nós temos que reconhecer que tem uma crise no PMDB agora, né? Mais propriamente a crise relacionada à denúncia que o Ministério Público fez em relação ao atual presidente da Câmara. Né? Mas eu acho que essa própria crise relacionada ao Eduardo Cunha tem que ser administrada junto com o Temer e junto com o Renan. E eu acho que nós temos que buscar retomar o nosso acordo anterior de períodos. Quer dizer, o PMDB vai até o fim do ano de 2016 e o PT retoma a direção da Câmara de 16 até 18. Acho que nós devemos reconstruir esse pacto. Né? E, claro, tem uma crise, essa crise vai requerer uma solução. Né? Eu acho que essa solução não é para agora, nós temos que esperar a pronúncia, né? A aceitação da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal e até lá buscar, conversar com o PMDB uma solução para a crise na Câmara. Antes, essa questão da bancada Cunha, como é que se... com a saída dele, há uma frente ou há uma insatisfação generalizada apenas? Então, ele foi... O Cunha, ele, no período anterior à presidência, ele aglutinou uma série de aliados, né? E depois, na presidência, ele acabou prestigiando aqueles aliados que ele conseguiu atrair no período anterior, né? Mas a impressão que eu tenho é que o tempo dele está sendo um tempo curto. Né? Quer dizer, a agenda dele tem sido uma agenda muito pesada. Né? Ele tem procurado trabalhar temas muito negativos para a sociedade e para o governo, temas que demonstram um desequilíbrio. Né? E eu não creio que daqui para frente ele consiga permanecer mais com força. Eu acho que a tendência é a perda de força dele até um determinado momento, que eu acho que tem que ser discutido depois da denúncia do Supremo, nós teríamos que buscar uma solução para esse impasse junto com a parte do PMDB que está no governo. E o PT hoje? O que é o PT hoje? Então, Nassif, eu acho que o PT, para fazer uma leitura do PT, tem que ser feita uma leitura calma. Por que tem que ser feita uma leitura calma? Porque o PT está sob ataque. Então, agora, qualquer, digamos, precipitação, né, em relação ao PT pode também piorar a saída que o PT precisa desse momento de crise. Eu acho que o PT tem algumas variáveis, né? Eu vou começar pelas melhores. Né? As melhores é que o PT, no governo Lula e no governo Dilma, o PT e com os aliados também, não sozinho, conseguiu mudar muito profundamente o Brasil. E nessas mudanças mexeu com interesses. Né? Mexeu com, eu vejo alguns interesses que foram centralmente contrariados. O tema do marco regulatório do petróleo. Esse contrariou interesses econômicos pesados. Um segundo interesse econômico que nós ajudamos a contrariar foi essa articulação dos BRICS, criar um banco. Isso mexe com a moeda no mundo e a hegemonia americana no mundo. Um terceiro aspecto que nós também, interesse nós contrariamos, foi do empresariado brasileiro na medida que nós implementamos uma economia de maior valorização dos salários. Né? Isso, no conjunto do status anterior, acabou contrariando interesses. E, por último, eu acho que a gente também contrariou interesses no sentido simbólico, dos lugares simbólicos da elite. Né? Esse lugar mudou muito. Né? Universidade. Universidade, aeroporto, o carro, né? Os centros de consumo. E a própria relação, né, há um fortalecimento, digamos assim, do sujeito trabalho, né, em relação ao capital. Bom, essas são são parte das nossas virtudes. Né? No segundo lugar, nós também, nesse processo, cometemos equívocos. Né? Quais equívocos que eu acho que nós cometemos? Nós não tratamos a reforma política como um tema fundamental e imprescindível na nossa trajetória. Nós tínhamos que ter feito uma reforma política, porque o sistema político ele degrada os partidos na medida em que submete a todos ao poder econômico e ao voto personalista. Né? Nós tínhamos que melhorar o sistema político e não conseguimos fazer uma reforma política. Né? Em segundo lugar, eu acho que nós tivemos um problema no desenho das nossas alianças. Né? Era mais correto a gente ter tido uma prática de frente de esquerda e com alianças ao centro, né? E nós deixamos muito essa prática de relação mais orgânica com os partidos de esquerda, deixamos muito de lado e fomos voluntariamente, num certo voluntarismo, para essa relação com o centro, né? Então nós erramos no nosso desenho de política de alianças, né? E também nós cometemos erros sérios, né? Principalmente relacionados a, de um lado, a não ter mexido no tema da necessidade de uma mídia mais democrática, uma opinião pública mais ampla, mais extensa. A opinião pública nossa hoje é muito parecida com a que era em 2003, né? Nós não conseguimos mexer na questão do monopólio e a questão dos erros que foram cometidos com o tema do financiamento eleitoral em 2005 e agora em 2013, essas duas crises, né? Esse eu vejo como um segundo aspecto assim, dos nossos erros, o primeiro aspecto dos nossos erros. E um outro tema que eu vejo que está em questão é a própria representação, né? Os sindicatos, os partidos, né? Eles não jogam o mesmo papel que eles jogavam há 30 anos atrás, né? Quer dizer, hoje com essa nova economia digital, né? Você tem um novo cidadão, né? E ele tem uma ação mais direta, ele consegue pelo meio digital dar suas opiniões, dizer dos seus desejos, fazer mobilizações, né? Isso requer uma mudança nesse sujeito partido, né? Quando a gente pega, digamos, esse modelo atual, que é horizontal, que os grupos se organizam autonomamente, e a gente olha o PT dos anos 80, era aquele modelo de partido que você tinha, a partir do ônibus aí, que os movimentos iam, cada qual mantinha a sua identidade e entrava embaixo do guarda-chuva. Né? É. Isso aí se perdeu com a ida ao poder. Né? Engraçado, semana passada teve um evento lá no Instituto Lula, né? E nós fizemos aquela jornada pela democracia. Infelizmente não conseguimos fazer junto no seu sarau, mas vamos fazer. E na jornada da democracia, uma pessoa que foi falar foi a Maria Rita Kel. E a Maria Rita Kel foi muito resumida na fala dela. Ela falou, olha, eu estou gostando desse evento na rua, dos petistas irem para a rua, que é uma maneira deles desaburguesarem-se. Quer dizer, o exercício do poder também gerou um vício, né, um distanciamento nosso e aumentou o déficit democrático dentro do PT. O PT perdeu dessa intensidade que tinha na sua fundação, que era a intensa democracia, né? E acabou, na minha opinião, num determinado momento, achando que essa democracia atrapalhasse o fato de ser governo, né? E eu acho que nós precisamos retomar essa intensa democracia. Se o PT souber fazer um processo de mudanças, né, e eu estava dizendo para você no começo, eu acho que não é agora, porque agora, se você trouxer essa discussão para dentro, sob ataque, não tem como você se dedicar a essas duas tarefas. Então tem que passar esse processo que nós estamos vivendo de forte ataque e abrir um debate de mudança, de oxigenação do PT. Se o PT souber fazer isso, ele sai fortalecido. Se não souber fazer isso, ele diminui e vai se tornando um partido menor e mais regionalizado, eleitoral apenas. Agora, em que pese, digamos, essa perda de substância aí, só o fato da crise agora da política econômica, do governo Dilma entrar em choque com alguns valores do PT, a Fundação Perseu Abramo é a única fundação de partido que está empenhada em discutir conceitos, né? Os demais parece que não tem essa essa mesma ganha, não. É. Eu acho que, do ponto de vista da esquerda brasileira, o PT joga um papel muito importante. Por isso que é muito importante que o PT saia revigorado dessa crise, consiga botar a mão nos temas mais importantes e saia revigorado. Por exemplo, você disse da Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo joga um papel fundamental, decisivo, nos debates que promove, tanto debates de conjuntura como debates mais de profundidade, também nas publicações que faz, nos cursos que organiza. A Fundação Perseu Abramo, ela deve ter agora, nesse ano de 2014, no ano passado, ela deve ter formado muita gente no Brasil com cursos presenciais e cursos à distância. Sim. O Márcio Postman fez uma revolução na Fundação Perseu Abramo. E o PT, por seu lado, também joga um papel importante quando nós tivemos e estamos na defensiva, por exemplo, em não permitir uma terceirização desenfreada, né? Quer dizer, esse processo de terceirização tem que ser revisto, tem uma parte dele que tem que ser regulado e melhor regulado, tem áreas que precisam ampliar a terceirização, mas o que estava sendo proposto no Congresso Nacional era uma terceirização desenfreada, né? Para diminuir o custo do mercado de trabalho. Quando o PT também se coloca contra a diminuição da maioridade penal, enfim, o PT jogou um papel importante, e como joga também na relação com os demais partidos de esquerda. Por exemplo, essas manifestações que estão ocorrendo, não é? Elas têm acontecido num diálogo que o PT está dentro, junto com o PCdoB, junto com o PSOL, inclusive, junto com as centrais sindicais, os movimentos de massa. Então, o PT joga um papel. Agora, ele precisa passar-se a limpo para continuar jogando um papel e jogar um papel ainda melhor para frente. Por exemplo, essa relação com os partidos de esquerda, né? Na minha opinião, tinha que ser orgânica. Não pode ser uma coisa pontual. Né? Tem que ser uma coisa muito parecida com o que o Uruguai fez, a Frente Ampla, né? A Frente Ampla, ela tem uma existência formal, ela tem uma maneira de atuação mais permanente, né? Nós não podemos ter uma relação com os partidos de esquerda pontual só quando tem crise, ou quando tem eleição. Nós temos que fazer de maneira mais permanente. Só para apontar uma questão um pouquinho melhor, deputado, o senhor fala, você entende bem, esperar baixar um pouco a poeira, suspender um pouco esses ataques para conseguir discutir internamente. Mas e se esses ataques não cessarem? Não, o fato é que, claro, nós precisamos, eu acho que o PT precisa estabelecer uma governança mais, eu diria assim, mais colegiada. Isso são providências que podem ser adotadas já, né? Agora, um debate mais profundo da sua organização requer um momento que você possa olhar mais para dentro. Esse momento não é o que nós estamos vivendo agora. Agora, nós estamos sob ataque, sob todo tipo de ataque. Tivemos sedes invadidas, né? Bombas, né? Estão fazendo com relação ao presidente Lula, né? De quebrar o sigilo bancário, atribuir práticas. O fato de o governo levar 4 dias para tomar uma atitude em relação a esse crime de vazamento de informação das contas do Lula não mostra também uma certa apatia, não? Nassif, eu tenho a impressão que nós montamos um governo, um ministério, numa conjuntura e que nós estamos noutra conjuntura. Então, eu sou da opinião que tinha que ter uma reforma ministerial para reorganizar o governo, para ter essa agilidade que o governo precisa ter. Esse caso, por exemplo, foi um caso gravíssimo. É gravíssimo, pô. Quebra de sigilo bancário de um ex-presidente. Quer dizer, é o Estado de Direito que começou a ser violado, né? quando você joga uma bomba no Instituto Lula, quebra o sigilo bancário do ex-presidente, isso tudo são ataques ao Estado de Direito. Agora, tem uma qualquer coisa... um que tiver o sigilo bancário quebrado, qualquer um que receber uma bomba, nós temos que ir em proteção da pessoa, ainda mais um ex-presidente da República. Um ponto que chama atenção é o seguinte, vamos pegar essa representação do procurador contra o Lula por conta de uma matéria em off que saiu na revista Época. Houve uma denúncia contra ele, o Conselho Nacional do Ministério Público endossou o que ele fez, porque ele está de acordo com os regulamentos. O regulamento diz que o Ministério Público ele atua quando provocado. O que nós vemos é o seguinte, cada notícia que sai contra o PT, você tem a representação para o Ministério Público, feita em geral por um procurador. Quando você tem denúncias eventuais contra outros candidatos de outros partidos ou contra políticos de outros partidos, a atuação do PT em relação ao Ministério Público é totalmente apática também. Será que não falta uma estratégia jurídica também para o partido como um todo? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos vivendo um ataque que requereria um contra-ataque, da mesma forma. Não é? Quer dizer, nós temos que cobrar rapidez em todas essas investigações relacionadas à quebra de sigilo, quando o próprio Estado age na ilegalidade. Isso. Né? Então, tem uma série de exemplos que nós temos ouvido de violações do Estado de Direito praticadas pelo Estado. Pelo Estado. Pelo Estado. Ou quem que vazou o sigilo bancário. Mas o que chama a atenção é o seguinte, digamos, então tem que ter pressa. Digamos que tivesse esse vazamento tivesse ocorrido contra o Fernando Henrique Cardoso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Daria um... Que no mesmo dia o governo atuaria para mostrar o seu republicanismo. Então, você tem uma diferença contra... Parece que quando é contra a oposição, você quer mostrar que é republicano. Contra um dos seus, você não atua para não mostrar que você está protegendo. Não é um paradoxo meio complicado, não? Então, Luiz, eu acho que isso remete àquela ideia que eu tentei trabalhar. Né? Quer dizer, é um governo que precisa dar respostas mais imediatas. Por isso, eu defendo a ideia de uma reforma ministerial que possa dar nova agilidade ao governo e, digamos assim, responder à conjuntura. Deputado, entre nós jornalistas, a gente usa uma expressão que eu lembrei dela conversando com o senador Romero Jucá, a gente fala muito que quem não tem pauta é pautado. Ele fala que a história da Agenda Brasil nada mais é do que uma tentativa de apresentar um programa que coloque o ajuste fiscal na dimensão certa, e que mude um pouco o disco da mídia, porque é Lava Jato e crise, Lava Jato e crise, Lava Jato e crise, é isso que ele fala. Quando você fala que o não tem possibilidade de superar a crise sem uma parceria com o PMDB, significa que o PT também apoia essa Agenda Brasil? Não, eu acho que é diferente. Né? Eu concordo com o Jucá quando ele diz que quem não tem pauta é pautado. Né? Eu sou mais por fazer a pauta. Né? Para aspectos da pauta da Agenda Brasil, eu concordo. Por exemplo, quando ele diz que tem que aprovar o imposto sobre herança. Né? Então, eu acho que já devia ter sido enviada para a Câmara ou para o Congresso Nacional a proposta de taxação sobre grandes heranças. Né? Então, eu acho que o que nós estamos precisando é definir alguns pontos da agenda e colocar em debate. Uma delas é o imposto sobre grandes heranças. Né? O governo é muito remitente com o tema de grandes fortunas, porque eles acham que isso dá muito pouco resultado, mas gera muitos danos, porque essas fortunas acabam migrando para outros países. A herança não. Hoje tem uma matéria no jornal que diz que por conta da hipótese de cobrança desse imposto, já tem muita gente transmitindo herança. Quer dizer, então não tem como você fugir com essa herança daqui, que é imóvel, e os bens. Então, eu acho que o governo teria que fazer a sua agenda. Parte dela, eu digo, essa agenda Brasil contempla. Eu tenho divergências com parte dessa agenda Brasil. Quais são as minhas divergências com parte dessa agenda Brasil? A primeira delas é quando coloca o tema do SUS. Eu acho que o SUS é uma virtude, né? Nós não podemos deteriorar um sistema virtuoso. O que nós temos é que aperfeiçoá-lo. Então, não acho que introduzir cobrança no SUS seja o caminho para melhorá-lo. Uma outra divergência que eu tenho com essa agenda Brasil é relacionada ao tema indígena. Eu acho que a riqueza, né, da nação brasileira é nós termos uma série de povos aqui. E esses são os povos tradicionais, são os povos originários do Brasil. Né? Nós que temos sobrenomes europeus, do Oriente Médio, etc., nós viemos depois. Né? Entre todas as minorias é a mais sacrificada, né? Mais sacrificada. Então, não acho que nós possamos, digamos assim, querer, digamos, limitar os direitos dos povos indígenas. E também discordo desta agenda que é, digamos, mexer na área de licenciamento para suprimir os cuidados, né? Você tem que, na área de licenciamento, construir jurisprudência, não é? Isso mais rápido aí, sem... Eu já fui da área de licenciamento, eu me lembro, quando nós aprovamos um imóvel aqui em São Paulo, demorava às vezes 2 anos, a gente transformou em 120 dias, mas não foi abrindo mão do rigor, foi construindo um entendimento comum de como aplicar. Se tem gente aplicando de maneira exagerada, você tem que garantir um entendimento que não seja esse para aprovação de empreendimento. Mas você não pode tirar o rigor, porque senão nós vamos transformar isso aqui num leste europeu, né? Naquele produtivismo que destrói o meio ambiente. Esse é um ativo brasileiro, né? E muita gente vem com o discurso de que, bom, os europeus destruíram, os americanos destruíram, nós temos que destruir também. Não, porque eles destruíram, nós estamos vivendo esse problema, né? E esse é um ativo nosso. Então, sob a agenda Brasil, eu não posso dizer que eu tenha discordância em relação a todos os pontos dela. Tenho concordância em relação a alguns pontos. E eu, já que estão ali e eu tenho concordância, eu colocaria já em debate esse tema do imposto sobre herança. Só para finalizar então da minha parte, né? Desculpa, o senhor comentou que a partir daqui para frente a ideia é manter aquele pacto entre o PT e o PMDB com um rodízio ali na presidência da Câmara. Isso não foi respeitado na eleição do Eduardo Cunha. Não foi, mas... O PT preferiu ter o seu candidato do que... Não é uma meia-culpa do senhor nessa parte dizer que agora nós queremos o acordo de volta? Então, esse acordo, na minha opinião, era muito difícil de acontecer com o Eduardo Cunha. Né? Eu acho que tem que ser com o PMDB governista, o PMDB do Temer. Né? Foi ali que nós fizemos um acordo para o Temer ser presidente, para o Arlindo, para o Marco Maia e para o Henrique Eduardo Alves. Né? Houve uma ruptura desse acordo pelo Eduardo Cunha. Eu retomaria o acordo considerando que o que já foi deles já foi um tempo exercido, que eles têm que completar, talvez, com uma mudança na presidência depois da pronúncia, né? Mas com o candidato deles, e depois o rodízio, retomar o rodízio com uma candidatura do PT. Muito bom. Professor Paulo.